Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, narrado a nós por São Lucas. Glória a vós, Senhor. Quando se completaram os dias para a purificação da mãe e do filho, conforme a lei de Moisés, Maria e José levaram Jesus a Jerusalém, a fim de apresentá-lo ao Senhor. Conforme está escrito na lei do Senhor, todo primogênito do sexo masculino deve ser consagrado ao Senhor. Foram também oferecer o sacrifício um par de rola ou dois pombinhos, como está ordenado na lei do Senhor. Em Jerusalém havia um homem chamado Simeão, o qual era justo e piedoso, e esperava a consolação do povo de Israel. O Espírito Santo estava com ele, e lhe havia anunciado que não morreria antes de ver o Messias que vem do Senhor. Movido pelo Espírito, Simeão veio ao templo. Quando os pais trouxeram o menino Jesus para cumprir o que a lei ordenava, Simeão tomou o menino nos braços e bendisse a Deus. Agora, Senhor, conforme a tua promessa, podes deixar teu servo partir em paz, porque meus olhos viram a tua salvação, que preparastes diante de todos os povos, luz para iluminar as nações e glória do teu povo Israel. O pai e a mãe de Jesus estavam admirados com o que diziam a respeito dele. Simeão abençoou-os e disse a Maria, a mãe de Jesus: este menino vai ser causa tanto de queda quanto de reerguimento para muitos em Israel. Ele será um sinal de contradição. Assim serão revelados os pensamentos de muitos corações. Quanto a ti, uma espada te transpassará a alma. Palavra da salvação. Glória a vós. Pode aplaudir para valer. É o Deus vivo no nosso meio. Vai se sentando e cantando mais uma vez. Aleluia, aleluia, a minha alma abrirei. Aleluia, aleluia, Cristo é meu rei. Todo primogênito será consagrado ao Senhor. Já era uma coisa esperada. Todo primogênito será consagrado ao Senhor. O primogênito era consagrado ao Senhor. O que os pais faziam era ratificar aquela consagração, porque a consagração não vem da gente, mas a consagração vem de Deus. Muitas vezes nós pensamos que somos nós que nos consagramos. Não. Porque o único santo é Deus. Então quem consagra é Deus. A iniciativa é dele, vem de Deus para nós. O que nós fazemos é responder a esta consagração e acolher a iniciativa de Deus. Então nós nos entregamos. É importante, é determinante a nossa acolhida e a nossa entrega, porque senão a escolha de Deus, a consagração de Deus acaba sem efeito, mas sem efeito não porque não sejamos consagrados. E aí está o pior: somos consagrados, mas não acolhemos. No Antigo Testamento, os primogênitos eram consagrados a Deus. Mas no Novo Testamento, não. Não é somente o primogênito. Todos nós, porque Deus não faz acepção de pessoas, todos nós igualmente somos consagrados. O que acontece conosco no nosso batismo é justamente isso. Deus toma a iniciativa de nos consagrar. Somos do Senhor. É interessante que o batizado já começa com um gesto, que é o assinalar. E preste atenção à palavra assinalar. Assinalar quer dizer marcar com o sinal. É assinalar aquele que vai ser batizado com o sinal da cruz. E esse assinalar é como a gente assinala os animais com a marca do dono. Porque o que o batismo faz em nós é justamente uma marca. Nós somos marcados com a marca do nosso dono, que é Jesus. Ele é o Senhor, nós somos dele. E pelo batismo nós somos marcados, e a doutrina da igreja nos ensina que é uma marca indelével, quer dizer, indestrutível. O duro é que mesmo no inferno, os batizados, porque consagrados ao Senhor, estarão com esta marca, estarão ostentando. Isso vai ser motivo de grande tristeza, de grande pesar, de grande dor para eles, porque eles estarão com a marca de pertença ao Senhor e estarão irremediavelmente separados do Senhor por própria culpa, porque não assumiram e porque não viveram a própria consagração. Mas vamos pelo positivo, que beleza, todos nós já desde o momento do nosso batismo fomos consagrados ao Senhor, sem exceção, não somente os primogênitos, mas todos. Na verdade, cada um de nós é primogênito para o Senhor. Em Jesus Cristo nós somos primogênitos, porque também é uma outra coisa bonita: o batismo nos configura com Cristo. A expressão da doutrina da igreja é esta: o batismo nos configura, isso é, nos faz um com Cristo, nos une com Cristo, como acontece com o enxerto. O enxerto colocado ali, pegando o enxerto, já não há mais diferença entre a antiga árvore e o galho que foi enxertado. Tudo se torna uma árvore só e vai produzir frutos. Da mesma forma, pelo batismo, nós somos configurados a Cristo e nos tornamos um com Ele. Portanto, para o Pai, todos nós somos primogênitos. Diga comigo: eu sou primogênito de Deus. Claro, você mulher vai dizer: eu sou primogênita. Eu sou primogênito de Deus. Eu sou consagrado do Senhor. O Senhor me amou e me escolheu, e por amor me consagrou. Eu sou consagrado ao Senhor. Eu trago em mim, desde o meu batismo, a marca de pertença. Eu pertenço ao Senhor Jesus. Eu trago em mim a marca do meu dono. O meu dono é Jesus. Eu sou consagrado e trago em mim a marca da consagração. Gente, isso é verdade, isso é real. E hoje é um dia para nós reassumirmos. A palavra de Deus proclamada no Evangelho, ela se realiza. Aquilo que Jesus disse quando chegou lá em Cafarnaum e foi à sinagoga e recebeu o livro, e o livro era o trecho do profeta Isaías, capítulo 60, onde Isaías profetizava e Jesus leu: o Espírito do Senhor está sobre mim, e Ele me consagrou pela unção, e Ele me enviou. E vem todo aquele trecho, e no fim Jesus disse: essa palavra de Deus se realiza hoje para vós que ouvis. E gente, é sempre assim. A palavra de Deus proclamada na liturgia, ela se realiza. Eu posso dizer como Jesus disse: essa palavra de Deus que foi proclamada aqui agora, ela se realiza para vós que a ouvis. Não apenas o Senhor está dizendo teoricamente para nós aprendermos com a nossa cabeça que nós somos consagrados, não somente isso, Ele está reavivando a nossa consagração. Ele está renovando a nossa consagração. Ele está pondo luz na nossa consagração. Ele está despertando e fazendo com que floresça a consagração cuja marca já trazemos em nós. A marca do nosso dono está em nós. Eu repito, ela é indelével. Estejamos onde estivermos, nós levamos esta marca. Também quando estamos no pecado, também quando pecamos, quando estamos no ato do pecado, quando estamos usando o nosso corpo para pecar, a marca do dono está em nós. Essa marca estará conosco na eternidade. Esta marca estará conosco quando nós ressuscitarmos na vinda do Senhor. E esta marca estará naqueles, não estará em nós, porque nós faremos de tudo, nós lutaremos até o fim para não ir para o inferno. Eu não quero que você vá. Nenhum de nós pode ir para o inferno, mas quem for, eu não quero que não seja nenhum de nós, nenhum daqueles que agora estão vendo ou ouvindo, não quero, e peço ao Senhor que ninguém de nós, ninguém de nós vá para o inferno, mas algum outro que for, coitado dele, também no inferno estará com esta marca. Eu repito, isso será uma dor imensa, estar eternamente afastado do dono, trazendo a marca dele em si. Mas que beleza, por toda a eternidade, nós teremos em nós a marca da nossa consagração, a marca de pertença. Sou do Senhor. Claro, essa marca custou muito. Para nós foi fácil, foi só ser batizados. Para Jesus custou aquilo que esta cruz está ostentando. Muita gente estranha e até se choca quando vê essa cruz aqui no palco, esse palco que se transforma diariamente em presbitério, em altar, se choca com esse crucifixo. Mas eu tenho repetido e repito mais uma vez, ele é real, ele corresponde, é o tipo de crucifixo que mais corresponde com a realidade, porque ele é retirado do Santo Sudário. No Santo Sudário ficaram as marcas das chagas de Jesus, não somente as chagas das mãos e dos pés e do lado, mas todas as chagas de Jesus. Aquele sangue marcou o Santo Sudário, como se marca uma chapa fotográfica. Os que estudam o Santo Sudário mostram isso mesmo, ficou marcado como se marca uma chapa fotográfica, só que no negativo. E o que se fez então? Se tirou o positivo desse negativo que está no Santo Sudário e deu como consequência, gente, este crucifixo. Jesus tinha pelo menos todas estas chagas, porque essas que estão ostentadas aqui nesse crucifixo, encontram-se essas marcas no sudário de Jesus. Eu até digo, pelo menos estas chagas todas ele as teve, porque essas chagas marcaram o sudário de Jesus. Custou muito esta marca. Veja a marca em Jesus, esse foi o preço da marca que está em nós. Veja, nós temos que ser coerentes. Você podia até dizer orgulhosamente, tolamente, desculpe, imbecilmente, fazendo um papel de imbecil. A gente faz o papel de imbecil quando faz isso, dizer, bom, eu não quis essa marca, eu não procurei, Deus me escolheu porque Ele quis, Ele me consagrou, coisa dele, e assim como meu pai e minha mãe me pôs no mundo, problema deles coisíssima nenhuma, e muito menos problema de Deus. Imbecil que a gente é, nós fomos escolhidos, e escolhidos por uma coisa excelente, e escolhidos, e essa escolha custou um preço, fomos marcados, e essa marca custou um alto preço. Nós adquirimos, gente, o que não era devido a nós, não apenas algo nessa terra, porque já o existir já era um prêmio, já o viver um tempo já era prêmio, Mas além de viver, nós temos um destino eterno, temos uma vida eterna para viver. Nós nem imaginamos o que vai ser a beleza desta vida eterna, porque assim como a criança que está no ventre da mãe tem vida, ela está vivendo lá, mas ela não imagina o que é a vida dela aqui fora, que é muito mais, nem se compara com o que ela vive no ventre da mãe. E igualmente, o que nós estamos vivendo agora nessa vida é semelhante ao que a criança vive no ventre da mãe. Nós não imaginamos o que será a vida eterna. Pelo negativo, a gente sabe que lá não haverá nem morte, nem dor, nem choro, nada, desgraça nenhuma, doença nenhuma. Pelo contrário, tudo aquilo que o nosso coração aspira, nós teremos. Nós estaremos com Deus, nós estaremos com os anjos, nós estaremos com todos os eleitos, com todos os santos. É uma beleza que Deus preparou para aqueles que Ele escolheu. É uma maravilha o que Deus escolheu para os seus eleitos. Quando dizemos eleitos, gente, nós não estamos falando de pessoas importantes. Não, eleito quer dizer escolhido. Foi escolhido porque foi escolhido. Você vai a um jardim, o jardim está cheio de flores, e flores bonitas, todas elas são bonitas. Só que você vai e escolhe algumas. O que as escolhidas têm mais do que as outras? Talvez nada. Talvez haja flores mais bonitas, mas aquelas foram as escolhidas. Nós fomos escolhidos. Nós não imaginamos o que Deus reservou para aqueles que Ele escolheu, e nós somos esses escolhidos. Eu e você não podemos ser imbecis de jogar fora toda essa nossa escolha. Nós não podemos ser tolos, ingênuos de dizer: não tenho nada que ver com a marca que está em mim. Eu quero viver a vida, eu quero gozar a vida, eu quero ter os prazeres que a vida me dá. Me desculpe, você está fazendo um papel de imbecil, não está entendendo nada. O pior, eu preciso lhe dizer que o inimigo está cegando seus olhos, cegando seu coração, cegando a sua inteligência, para que você não veja. Você precisa de libertação, porque na verdade nem é isso que você mesmo deseja. É a sua cegueira que leva você a isso. Mas que beleza, somos escolhidos, e desde agora a marca da nossa escolha, a reserva para nós no céu, já está em nós. Não é um cartão que você tem, não é um convite a apresentar, não é uma senha, não, já está em você. Eu podia dizer, você e a marca de Deus em você são uma coisa só, e gente, é só corresponder, e correspondendo nós estaremos aptos para entrar para a vida eterna, além de viver uma vida bem-aventurada já aqui. Pela conversão que nós fizemos, já pudemos perceber que diferença entre a nossa vida agora e a vida que nós tivemos anteriormente. Mas você ainda não imagina o que Deus preparou para aqueles que o amam. Porque a vida que nós temos em Deus, gente, é um progresso, é um crescimento, é como uma planta. A planta não para. Igualmente, nós não imaginamos o que Deus preparou para aqueles que o amam, porque os escolheu. Prepare-se para essa vida, e para essa vida em plenitude. Eu sei que nós passamos por dificuldades, passamos por dores, por problemas, passamos, porque ainda estamos num vale de lágrimas. Mas que beleza, mesmo num vale de lágrimas, a vida que Deus colocou em nós, as promessas que Ele tem para realizar em nós, nós não podemos imaginar. As maravilhas que Ele tem para nós, que fomos os escolhidos. Abra-se e prepare-se para viver todas as maravilhas que Deus tem para você. E para isso basta corresponder. A primeira leitura de hoje nos dá inclusive a indicação de como corresponder a essa escolha, como corresponder à marca que nós trazemos já em nós. Começa a primeira leitura de hoje dizendo: nisto sabemos que conhecemos Jesus se guardamos os seus mandamentos. Aquele que diz: eu o conheço, mas não guarda os seus mandamentos, é mentiroso, e a verdade não está nele. Mas aquele que guarda a sua palavra, nele o amor de Deus é verdadeiramente perfeito, e nisto reconhecemos que estamos nele. Quem pretende permanecer nele deve também andar no caminho que ele, Jesus, andou. Vou repetir: quem pretende permanecer nele, e nós queremos permanecer nele, gente, já fomos consagrados, já somos do Senhor, já temos a marca do dono em nós, então agora basta permanecer. Quem pretende permanecer nele deve também andar no caminho em que ele, Jesus, andou. Eu sei que a tentação e o mundo e os agentes do mundo que estão por aí, a mídia, a imprensa, as músicas, as novelas, as fotonovelas, as revistas, a mentalidade corrente, os lugares que as pessoas costumam frequentar, todas elas nos mostram o contrário e nos empurram para não vivermos os mandamentos de Deus, pelo contrário, nem dar pelota para esse negócio de mandamentos. E todos nós acabamos carregando isto, porque vivemos num mundo que não faz caso nenhum dos mandamentos de Deus. É como se eles não existissem. É pior do que se a nossa geração se contrapusesse aos mandamentos, não quisesse saber dos mandamentos, se opondo aos mandamentos de Deus. Seria melhor essa oposição ao que acontece hoje. A nossa geração vive como se não houvesse mandamentos. Até muitos de nós dizem: bom, eu não sei se eu tenho pecado, nem sei que pecado eu tenho, porque afinal das contas, o que que eu fiz de errado? Que manda? Desculpe, isso indica justamente que a gente não tem noção dos mandamentos, e porque não tem noção dos mandamentos, não tem noção do pecado. Eu quero dizer, como diz o padre Zé Augusto, está insistindo e faz muito bem insistir, e eu estou dizendo, continue insistindo, vai por aí, que não, eu não estou falando para os que estão fora da igreja, porque eles nem estão me ouvindo agora. Eu estou falando para aqueles que estão dentro da igreja. Nós estamos falando para aqueles que participam. Nós falamos para aqueles que já conhecem Deus, já conhecem a palavra, já estão na igreja, já estão em movimentos, já estão em grupos, já estão em comunidades. É para nós, gente. Se você vai observar bem, nós também participamos dessa doença infeliz que a nossa geração carrega. É uma doença endêmica. Onde nós vivemos, mas como se os mandamentos de Deus não existissem. Até os 10 mandamentos para nós parece coisa de criança. Me desculpe, mas se você vai se observar bem, no fundo a noção que você tem dos 10 mandamentos é uma coisa de criança. Afinal das contas, que tolice, que negócio é esse? Verdade ou não é? E gente, é a coisa mais séria do mundo. A nossa humanidade, a nossa geração não seria selvagem como é, porque nós temos vivido uma coisa de selvagens, se nós vivêssemos simplesmente os 10 mandamentos. A nossa sociedade está selvagem assim. A corrupção graça como epidemia, não só nesse país, mas no mundo. No mundo, é uma coisa do mundo. Justamente porque as pessoas não vivem os mandamentos, e não vivem o sétimo, não vivem o sétimo. A nossa geração é uma geração que rouba, que rouba, que rouba, que rouba, desde roubar as pequenas coisas, desde ficar com o troco, desde defraudar aquele a quem a gente paga, até no fato de não pagar as dívidas, até no fato de não pagar os impostos, até as grandes corrupções, os grandes esquemas de corrupção. E nos acostumamos com o roubo, tanto quanto nos acostumamos em não viver o sexto mandamento e não viver o nono testamento. Como se E é o que o pessoal diz, a sexualidade é para ser vivida, e para ser vivida livremente, e nada desse negócio de esperar o casamento, e nada de ter reservas. Por que que casado eu não posso ter outras experiências? Por que que casada eu não posso ter outras experiências sexuais? Pelo contrário, a minha sexualidade é para ser vivida. Nós somos uma geração assim. E me desculpe, é por isso que existem tantas desgraças. Além das desgraças mesmo atingindo pessoas, atingindo família, atingindo crianças. Com esses pecados que nós cometemos, pelo fato de nós rechaçarmos os mandamentos de Deus, na hora que você rechaça os mandamentos de Deus, você retira muralhas, você escancara e retira, quebra, destrói portas, e você fica com brechas terríveis para o inimigo entrar e fazer o que bem entende. Imagine você acabar com as portas da sua casa, não só deixar aberto, acabar com as portas da sua casa, queimar, destruir as portas da sua casa, destruir, acabar com as janelas da sua casa. Entra na sua casa o que quiser, até bicho entra, até animais entram, toda espécie de coisas nojentas entram na sua casa, porque não existe mais porta. Gente, o que nós fazemos quando pecamos, quando vivemos no pecado, quando pouco ligamos para os mandamentos de Deus, é retirar as portas todas, é abrir brecha, é até mesmo fazer buracos na parede, é dizer para o ladrão, entra por onde você quiser, entra pela porta, entra pela janela, se quiser entrar pelo buraco. Eu já fiz vários buracos nas paredes. Olha, fiz um buraco no meu quarto de casal, com os pecados que eu cometo no meu leito conjugal. Eu já fiz uma porção de buracos no quarto, no nosso quarto de casal. Entra se quiser, também se quiser entrar pela porta, entra, porque nem existe mais porta. Mas eu fiz também buracos na parede do quarto do meu filho, da minha filha, no quarto da sala, onde todos os filmes passam, onde estão todas as revistas. Estou dizendo para o diabo, entra por onde você quiser, nós estamos aqui à sua disposição. Gente, nós não imaginamos a loucura que nós estamos fazendo. Eu não estou pintando aqui com cores exageradas, não, pelo contrário, até que as cores são muito suaves para a realidade que está no mundo sobrenatural. Nós não imaginamos o que é que o pecado faz, nós não imaginamos o que é que a negação, o que é que o rechaçar dos mandamentos de Deus faz. Na hora que você retira um mandamento, você está retirando uma parede da sua vida, da sua casa. As paredes existem, não é para prender, as paredes existem para proteger. Na sua casa você tem paredes para proteger, na sua casa você tem teto para proteger, na sua casa você tem portas e janelas e bem fechadas para proteger, e talvez você tenha grades na sua casa, e grades bem fechadas, e grades nas janelas, e grade às vezes na porta, tem porta, mas tem grade também, e tem grade lá no portão para proteger. Agora faça a tolice de tirar primeiro as grades, depois as janelas, depois as portas, e faz buraco nas paredes, tira o teto da sua casa, para você ver o que vai acontecer. Gente, o rechaçar os mandamentos de Deus é isto. Nós estamos vivendo num mundo de mentira, onde mentira é a coisa mais comum. Se mente no comércio, se mente na política, se mente nas conversas, se mente na indústria, se mente na educação. Os namorados mentem um para o outro, os noivos mentem, marido e mulher mentem, os pais mentem para os filhos. Na igreja se mente. E se vai mentindo. As propagandas mentem descaradamente. Vivem nos enganando. Vivemos numa geração, num mundo de mentira. E justamente as nossas mentiras vão abrindo brechas, escancarando portas e janelas para o mentiroso, para o falso, para o falsário, para ele entrar e fazer todos os estragos da nossa vida. Muitas vezes nós reclamamos do que acontece conosco, mas se o inimigo tem adquirido tanto poder, é igualzinho o cachorro que você deixou entrar na sua casa. Ele vai e deita na sua cama, ele vai e faz o que ele gosta de fazer na sua própria cama, porque ele se acostumou. Você deixou. O inimigo está deitando e rolando nas nossas vidas porque nós permitimos. E gente, nós temos que acabar com isto. Eu nem vou passar pelos outros mandamentos, mas qualquer mandamento que nós infringimos, não é simplesmente como infringir de uma lei de trânsito. A tentação e o mundo nos convenceu que infringir os mandamentos de Deus é igualzinho infringir uma lei de trânsito. Se você for pego, você tem que pagar uma multa, e além disso você muitas vezes recorre, e tem gente desonesta já no esquema de corrupção que tira a sua multa, e você até se ri dos guardas, se ri do Detran da sua cidade, etc, etc, porque você faz barbaridades e nem multa você paga. Mas de qualquer maneira, são leis apenas de trânsito, e pensamos que os mandamentos de Deus são iguais. A nossa mentalidade, infelizmente, é igualzinho à lei de trânsito. Os mandamentos de Deus são como lei de trânsito. Se eu conseguir infringir sem que vejam, tudo bem. Se eu não for fotografado, tudo bem. E se for fotografado, eu dou um jeito. Sempre tem um jeitinho brasileiro. E você não imagina a loucura que nós estamos fazendo. É preciso pôr um ponto final. E hoje o Senhor está dizendo a você: meu filho e minha filha, não é por algo negativo não, é por algo positivo. Você é meu, você é minha, você me pertence, você é consagrado a mim. Eu escolhi você, e escolhi você porque amei você. Você é um consagrado. O que eu preciso é que você corresponda, que você aceite a consagração. E hoje, pela minha palavra, eu lhe dei a indicação de como você vai permanecer nesta escolha e nesta consagração. É preciso simplesmente que você viva os mandamentos, e os meus mandamentos não são difíceis de viver. Pelo contrário, os meus mandamentos é que trazem paz, é que trazem alegria, é que trazem concórdia. Pelo contrário, o não cumprimento dos meus mandamentos é que faz da sua casa, da sua família, a bagunça, a desordem que ela está, que faz da nossa sociedade a catástrofe em que ela está. E eu preciso que os meus filhos compreendam isso e comecem a marchar contra a correnteza, e queiram viver os mandamentos e vivam os mandamentos. Eu preciso que os meus filhos vivam assim. E até mesmo para vocês cumprir os mandamentos, vivam o meu evangelho. Vivam o meu evangelho. Abracem, acatem o meu evangelho. Queiram ser como eu fui. Porque justamente a palavra nos disse isso. É o versículo 6. Quem pretende permanecer nele deve também andar no caminho em que ele, Jesus, andou. Ele dizendo: meus filhos, meus amados, meus queridos, eu preciso que vocês andem nos meus caminhos, que vocês sejam aquilo que eu fui. Eu realizei para que vocês realizem, e digo, não é difícil, muito menos não é impossível. A tentação quer convencer você de que é impossível. Não, não é impossível, pelo contrário, nem difícil é. Agora, custa esforço? Custa. Até para você respirar, você precisa de esforço. Mas é preciso que você viva os meus mandamentos, que você caminhe pelos caminhos que eu caminhei, que você ande pelos caminhos que eu trilhei. E a palavra de Deus nos dá a segunda indicação, que é amar. E ela começa pelo negativo, dizendo: quem pretende estar na luz, mas odeia o seu irmão, está nas trevas. Quem ama seu irmão permanece na luz, e nele nada há que o faça tropeçar. Mas quem odeia seu irmão, e veja, odiar não é só aquilo que a gente diz assim: eu odeio. Não, porque é como uma graduação, por exemplo, da nossa geladeira. Ou você está na direção do calor e vai 1 grau, 2 graus, 3 graus, vai a 21 graus, 25 graus, 30 graus de calor. Você está no caminho do calor, ou você está no caminho do frio e vai descendo. 10 graus já é frio, 8 graus é mais frio, 6 é mais frio, 4 graus está acima de zero, mas é frio, que terrível, 4 graus, 2 graus, 0 graus nem se fala, mas menos 1, menos 2, menos 10, menos 15, menos 30, menos 40, como se chega lá no Canadá. Você pode imaginar o que seja isso. Gente conosco é a mesma coisa. Ou nós estamos no caminho do amor, ou nós estamos no caminho do ódio. Aí Jesus está usando as oposições. Porque ou a gente ama, ou a gente odeia. Porque na verdade, até a nossa impaciência com alguém, eu estava na direção do amor, indo para o positivo. Mas infelizmente, na minha irritação me volto para o negativo. E sou irritado e sou impaciente. Na hora que eu xingo, na hora que eu grito, na hora que eu brigo, eu deixei o caminho do amor e me virei. Agora imagine quando a gente costumeiramente está se irritando, xingando, brigando, falando, e a nossa vida é isso. A nossa vida é assim em casa, é com o irmão, é com a irmã, é com o pai, é com a mãe, irritado com todo mundo, acorda irritado, sai irritado, volta irritado, dorme irritado. É bronca e fala e xinga. É marido e mulher. E vai para o emprego, é irritado com o patrão, é revolta com o patrão, é contra o chefe, é contra o encarregado, indisposto com o colega, e fala mal desse, fala mal daquele, e não olha para essa pessoa, não olha para aquela. Não tem como não dizer, a pessoa está vivendo no mundo do ódio. E é disso que a palavra de Deus está falando. Infelizmente nós estamos numa geração de ódio. Talvez infelizmente você fez ao seu redor, e o pior é que não fica só para você. O inferninho que você cria não é só para você. Esse inferninho cria inferno ao seu redor. Você fez um inferninho assim dentro da sua própria casa, dentro da sua própria família. Aliás, você carrega esse inferninho com você. Onde você vai, você inferniza, porque você vive uma vida de ódio, porque você se irrita, porque você é impaciente, porque você se revolta, porque você xinga, porque você briga. Gente, o oposto da nossa escolha, o oposto da nossa consagração, porque Deus é amor, e é muito melhor amar, é muito mais gostoso amar, é muito mais realizante amar. E a tentação mostra o contrário, pelo contrário, a tentação quer que a gente viva irritado, estressado, xingando, brigando, se indispondo e falando. Aliás, o tentador quer que nós vivamos já no inferno agora, desculpe, treinando e nos preparando para o inferno, que vai ser centenas de vezes pior, mas que já é vivido desde agora na vida que a gente vive. Mas não é para viver isso. Você precisa pôr um ponto final a esse inferno já agora. Você não pode viver no ódio. Você é filho do Deus amor, você é escolhido dele, é consagrado por ele. Nem na sua própria vida, nem na sua casa, como jovem, como adolescente, ou como pai ou como mãe, você pode fazer um inferno. Nem no seu emprego, nem na igreja, nem no grupo, em lugar nenhum. Você não é do inferno, você é do céu, você é do amor. Você precisa amar, você precisa romper com todo o ódio da sua vida. E por que que você precisa romper com todo o ódio da sua vida? Porque nós vivíamos assim, gente, por ignorância. O inimigo nos enganou. E nós achávamos que a vida era isso mesmo, e todo mundo vive assim. Me acostumei, talvez você se acostumou desde criancinha a viver num inferno assim. Você já foi acostumado a ver as desavenças, as brigas, os xingos, os gritos, as zangas, as impaciências na sua casa. Talvez você nasceu já num berço assim e pensava que a vida é assim. Não, existe um outro mundo, existe uma outra realidade. E nós podemos, e aí está a grande notícia. Eu não estou pelo negativo, pelo contrário, eu estou numa obra aqui de pegar escravos que estavam escravizados, não apenas na situação de escravos, mas amarrados, presos, algemados mesmo, e dizendo: meu filho, arranca, eu estou tentando tirar as algemas, e a pessoa quer ficar algemada. Estou tentando levar a pessoa para fora da senzala, e a pessoa insiste em ficar na senzala. Talvez por causa da feijoada que ele recebe, por causa da ração que ele recebe todos os dias, por causa da música que ele pode batucar todas as noites, ele quer ficar na senzala, ele quer ficar ainda algemado. Mas não, eu estou dizendo para você, a minha pregação não está sendo negativa, não, não estou batendo nas suas costas, não, pelo contrário, estou empurrando você para fora da senzala. Você não precisa viver nessa vida de escravidão. Não, existe um mundo novo, uma vida nova, você já é consagrado. A marca do dono está em você, a marca de Deus amor está em você. Você pode romper com tudo isso e viver uma vida nova, e esta vida nova está ao seu alcance. Porque ódio produz ódio, irritação produz irritação, como fogo produz fogo, impaciência produz impaciência, revolta gera revolta, briga gera briga, desavença gera desavença, inferno gera inferno. Mas nós podemos romper com tudo isso. Se o ódio gera ódio, gente, muito mais o amor gera amor. E é impressionante, quando a gente começa a amar, tudo começa a mudar na sua vida. E você pode mudar, e você precisa mudar. Está na hora de você mudar, e Deus está dando a você a graça de mudar. Nós não podemos mais viver uma vida de ódio, porque isso não é para filhos de Deus, não é para escolhidos, não é para marcados, não é para consagrados. Eu volto a ler agora e você vai entender de maneira nova essa passagem da carta de São João, o apóstolo que mais falou a respeito do amor. Quem pretende estar na luz, mas odeia o seu irmão, agora você entendeu o que é ódio? Mesmo a sua revolta surda em casa, a sua impaciência, a sua irritação, parece que na sua casa só tem espinho, né? Tem urtiga em todo canto na sua casa, a partir da sua cama tem urtiga, né? Urtiga na cama, urtiga nas cadeiras, nas poltronas, tem urtiga em tudo que é canto. Você nem aguenta ficar em casa de tanta urtiga que tem na sua casa. Você entendeu o que é esse ódio? Você não precisa viver isso. Quem pretende estar na luz, mas odeia o seu irmão, está nas trevas. Mas quem ama o seu irmão permanece na luz, e nele nada há que o faça tropeçar. Mas quem odeia o seu irmão encontra-se nas trevas, ele caminha nas trevas e não sabe para onde vai, porque as trevas lhe cegaram os olhos. As trevas lhe cegaram os olhos. Gente, infelizmente, nós estávamos cegados. O inimigo nos cegou e ficamos cegados. Mais do que cegos, fomos cegados. Porque uma coisa é morrer, outra coisa é ser matado. E você sabe bem disso. Uma coisa é ser cego, outra coisa é ser cegado. E a tentação nos havia cegado. Mas a palavra de Deus está nos devolvendo a visão. Esta é a visão. Assim como São Paulo, eu quero pegar esse trecho com você. Eu também quero dizer, vai comigo para a segunda carta aos Coríntios, capítulo 5, nós começamos no versículo 17, o versículo no qual eu quero parar é um pouco mais na frente, mas começamos desde o 17, porque o 17 indica aquilo que eu quero mostrar. segunda carta aos Coríntios, não é a primeira, é a segunda carta aos Coríntios, capítulo 5, versículo 17. Por isso, se alguém está em Cristo, e nós estamos, é uma nova criatura. O mundo antigo passou. Gente, o mundo antigo passou, o passado passou. Todo aquele que está em Cristo é uma nova criatura. Passou o que era velho. O passado passou. O mundo antigo passou. E eis que aí está uma realidade nova. Tudo se faz novo. Você não precisa mais viver as misérias, as ninharias do passado, não. Todo aquele que está em Cristo é uma nova criatura. Passou o que era velho. O mundo velho passou. E eis que tudo se faz novo. Tudo, tudo quer dizer tudo. Tudo se faz novo. Agora vem o versículo 18. Tudo vem de Deus, que nos reconciliou consigo por Cristo e nos confiou o ministério da reconciliação. Pois de qualquer forma era Deus que em Cristo reconciliava o mundo consigo, não imputando aos homens as suas faltas, e pondo em nós a palavra de reconciliação. Agora vem o importante. Como São Paulo, eu quero fazer isso. Em nome de Cristo, exercemos a função de embaixadores. E por nós, é o próprio Deus na realidade que vos dirige este apelo. Eu vou repetir. É em nome de Cristo que exercemos, e estou exercendo isso agora, a função de embaixadores. E é por nós, é o próprio Deus que na realidade vos dirige este apelo. Em nome de Cristo nós vos suplicamos, deixai-vos reconciliar com Deus. Estou pedindo, gente, em nome de Cristo, eu vos suplico, a cada um de vocês, deixe-se reconciliar com Deus, deixe-se esclarecer pela palavra de Deus, e não continue cegado pela palavra do mundo, pela palavra que a gente viveu até agora, pela palavra que está solta aí na mídia e que tem nos convencido. Deixe-se convencer, deixe-se mudar, deixe renovar-se a sua visão pela palavra de Deus. Em nome de Cristo eu vos suplico, deixem o ódio, deixem a revolta, deixem as brigas, os xingos, deixem a irritação, porque já a irritação é ódio, é sair do positivo e entrar no negativo, é sair do amor e cair na direção do ódio. Deixe o ódio, deixe a irritação, deixe a impaciência, deixe a revolta, deixe os xingos, deixe as brigas, deixe os gritos, deixe no seu coração toda e qualquer raiva, toda e qualquer vingança. Deixe qualquer pecado, em nome de Cristo eu suplico a cada um de vós, deixe o pecado, todo o pecado, e eu vos suplico, viva os mandamentos de Deus, cumpra os mandamentos de Deus. Eles não são pesados, muito menos eles não são impossíveis. Em nome de Cristo eu vos suplico, vivam os mandamentos, e vivendo os mandamentos, amem, porque esta é a vontade de Deus, a vossa santificação. Esta é a vontade de Deus, a vossa santificação. E agora, Senhor, tendo pedido aos meus irmãos no teu nome, eu quero repetir, é em nome de Cristo que eu suplico a cada um de vós. Agora, Senhor, no teu nome também, eu suplico a vós, pelos meus irmãos, para que a luz da tua palavra, Senhor, esclareça a mente e o coração de cada um deles. Obrigado, Senhor, porque a tua palavra hoje foi mais uma vez clara, clara, clara, clara como o sol. E ela tirou de nós todas as trevas, ela tirou de nós todo o torpor com que o inimigo havia nos atingido, tirou as nossas trevas, tirou a venda dos nossos olhos, tirou a trava do nosso coração. Obrigado, Senhor, porque vimos a verdade e conhecemos a verdade. E agora eu peço, Senhor, que a tua palavra também e essa oração que eu faço agora tire a trava do coração de cada um desses meus irmãos e que cada um deles se decida por ti. Senhor, nós agora imperamos contra o próprio inimigo que montou trincheira diante de cada um desses meus irmãos, para que eles não fossem atingidos pela força da tua palavra, para que eles não fossem libertos, para que eles não saíssem da senzala, para que eles não deixassem a escravidão. O inimigo montou guarda diante deles para que eles não fossem atingidos, mas a tua palavra, Senhor, destrói fortificações, a tua palavra, Senhor, destrói todas as portas que se levantam contra a tua lei, contra o teu poder, contra os teus mandamentos e contra a tua escolha. Sim, Senhor, no teu nome os próprios demônios caem, porque quando a palavra é anunciada, e tu mesmo anunciaste isso, Senhor, eu vi o demônio cair do alto como um raio que se precipitava. Sim, Senhor, todo o poder do mal agora é retirado de cada um desses meus irmãos, dos olhos, da mente, dos pensamentos, dos sentimentos, da vontade, do próprio corpo. O inimigo é desterrado, Senhor, pela força da tua palavra e pela autoridade do teu poder. E esses teus filhos, Senhor, eu os declaro libertos, porque o Senhor é o libertador, a tua salvação está acontecendo, o Senhor está rebentando todas as correntes, o Senhor está retirando todas as algemas das mãos e dos pés, o Senhor está pondo em liberdade os seus filhos, e todo mal é obrigado a ir embora. Sim, no nome de Jesus, todo mal é obrigado a ir embora, toda presença e toda ação maligna é obrigada a ir embora. Obedeçam às ordens de Jesus, obedeçam à força da palavra de Deus, retirem-se e não retornem mais, porque Jesus é o Senhor, o único Senhor, e esses filhos de Deus são eleitos de Deus, são escolhidos de Deus, são marcados com a marca do Senhor, eles são do Senhor, agora e por toda a eternidade. Não tendes direito algum a eles e a vida deles e a família deles e a casa deles. Não tendes nenhum direito. Retirem-se e não retornem mais, porque Jesus é o Senhor. E aquilo que nós dissemos no começo da missa, nós repetimos agora: Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de vós, perdoe os vossos pecados e vos conduza à vida eterna. Amém. Que o Senhor Todo-Poderoso e cheio de misericórdia vos conceda a indulgência, a absolvição e a remissão dos vossos pecados. Vamos ficando em pé e recebei agora porção dobrada do Espírito Santo. Sim, recebei agora uma unção nova do Espírito Santo, efusão renovada do Espírito Santo. Sim, sede batizados no Espírito Santo, para que cheios de Deus comeceis hoje vida nova, porque todo aquele que está em Cristo é uma nova criatura, passou o que era velho, eis que tudo se fez novo. Eu o declaro, todo aquele que está em Cristo e vós estáis em Cristo é uma nova criatura, sois uma nova criatura, cada um de vós, cada um de vós. Você, meu irmão, você, minha irmã, é uma nova criatura. Porque todo aquele que está em Cristo é uma nova criatura. Passou o que era velho na sua vida e eis que tudo já se fez novo. Agora basta permanecer. E a gente permanece cumprindo os mandamentos e amando. Vem, vem Espírito Santo. Enche-nos, Espírito Santo. Derrama-te, Espírito Santo de Deus. Vem controlar todo meu ser, vem dirigir o meu viver, fazendo gestos, o meu pensar, o meu pensar, o meu falar, o meu falar, o meu sentir, o meu sentir, o meu agir, o meu agir. Espírito, Espírito, Espírito Santo de Deus. Espírito, Espírito. Santo de Deus. Vem controlar todo o meu ser, diga. Vem controlar todo o meu ser. Dirigir o meu viver. Vem dirigir o meu viver. Apresenta ao Espírito o teu pensar. O meu pensar. O teu falar. Teus sentimentos, o teu sentir, meus sentir, tuas atitudes, o meu.